Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Mais uma edição e mais uma vez com música variada. Antes de mais, quero dizer aos estimados ouvintes que na próxima semana, neste caso, nos dias 3 e 4 de março, não estarei presente, estarei presente, mas não como locutor, aqui na Rádio Antena Web. E, portanto, no próximo fim de semana não irá haver Nota 7. Aliás, que não irá haver, à exceção dos cortes que escolho eu, nenhum programa da minha autoria. Vamos agora, ouvintes, ficar com, dizia eu, então, algumas músicas instrumentais, que é para isso mesmo que cá estamos, no nosso Nota 7. Vamos ficar com Poor Paradise, a música de Armic, que ainda ontem a trouxemos aqui, e depois vamos ficar com Rivers of Stars, Rio de Estrelas, a música dos 2002, ou seja, 2002, são os dois primeiros nomes que vamos ouvir nesta edição da Nota 7, um programa que, para quem não conhece, se dedica exclusivamente à música instrumental. Armic é um grande guitarrista. A música Poor Paradise começa assim. Thank you. Depois de River of Stars dos 2002, vamos fechar esta edição do nosso Nota 7 com mais 3 melodias. Vamos ficar com As Cores do Mundo, World Colors, de Mauroba, um nome um pouco invulgar, no mundo, ou melhor, um pouco conhecido no mundo da música instrumental, mas que ainda assim merece o seu reconhecimento. Tem alguns temas interessantes. Para ouvir também a música Wise and Mansfield. E depois ficamos com os Strands Fara Illusion. Aliás, Strands Fara, assim que está correto. Strands Fara e o tema Illusion. Este é então, ou este é então o nome correto desta última dia. Dos Strands Fara, da Noruega, e o tema Illusion. É assim então que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Nota 7. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chega mais uma edição de Top Portugal, para conferir então aqui mesmo no canal 2 da Rádio Internet. Tenha então uma boa tarde e até ao próximo dia 10 de março. Thank you. Canal 2. Dimana kata-kata manis cinta semuanya.